Bonf, vou indo na proa de Bonf, reporte no ideal de descida, o 35362, acionando a identificação. Solo Salvador. Bom dia, acionário 6225, levando a foto. Acionário 6225, prossegue a táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 6225. Prossiga, 35362. Sorriso apelo para o 35362. O 35362 mantém a proa de bom. 362. Gol 1759, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Gol 1759. 251-3325, 759. American 239, Skunk Knight 10, descend to flight level 050, 218101, fire is cleared, I'm on arrival. Salvador, bom dia, o Chanel 6211, por gentileza, coordenal 380 pro Galeão. O Chanel 6211, confirma horário do seu plano? Olá, eu tinha inserido, eu vou confirmar com a companhia aqui, que a gente teve um atraso, acredito que tenha sido feito uma DLA. Sim, conforme falou aqui pra mim, o plano foi cancelado, o Chanel 6211. Confirma com a companhia, por gentileza. Só um minutinho, por favor. O Papa Romeu, Romeu November, Palmo Tráfego, 1 hora, 12 milhas, sobre voo pairado, mantendo 500 pés, um Robson 44. Ciente, tentar para os pés, Romeu November. Para a informação, é o Papa Papa Mike Leste Romeu, mantendo pairado 500 pés na Fonte Nova. No ideal de descida? Sim, amor. No portal desse 5362. 5362, desça para 5.010, que é negar 10017. 5.000 com 1.017, 5362. Papapá, Sierra Golf Foxtrot, na escuta do controle de Salvador? Bianca Uniform. Mike, Bianca Uniform, possível? Bom dia, Mike Yankee Uniforme, solicitando autorização de reboque do pátio principal, gate número 7, para o gate número 2. Informação, ajuste 10015. 10015. 35362, confirme a velocidade indicada? 240. Ciente, 35362. Papapá, Sierra Golf Foxtrot, reduz a velocidade para 2309. Será feito, graças. Mike Juliette Romeu, prossiga. Sente Mike Juliette Romeu, reporte no através da Pituba, vai cruzar o campo? Thiago Foxtrot, continue descida para nível 170. Salvador, azul 4234, acha Recife? Azul 4234, Recife em 1-26-5, alterno 2545. Uno 2685, 12545. Grato, bom dia, faz 864. Salvador, Oceanet 6211 novamente. Primeira nave chamou qual? É o Oceanet 6211 novamente, senhorita. Já informamos com a companhia, eles disseram que foi feita uma VLA para agora 1100, 11 Zulu. Poderia confirmar se já o recebeu? Eu acho que não vou chamar de... Ainda não, vou checar com a sala IS e retorno. Ok, estamos na escuta. Beleza. 10 horas, 11 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 130 para o 050, a aeronave que o prefere na aproximação. Uno 80 graus, Uno 19. Não propõe cancelamento da presente e com base pela direita ali para 17. Cancelada 02, autorizado base pela direita 17. Vai se ajustar e reportará na final do 17, o Romeu Romeu November. Lines 239, confirm indicator speed. Confirm indicator speed. American Lines 239. Três, meia, dois, confirma a velocidade indicada. De base para final, pista 17, o Romeu Romeu November. Romeu Romeu November, livre pouso 17, vento 190 graus, cono 2 nós, altímetro 0.05. Livre pouso, cabeceira 17, Romeu Romeu November. 35362, na escuta do controle de Salvador. Confirme? 340, velocidade. 35362. 5362, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 235. O limite da proa é o QDMIC 1110 Simbra. Ao cruzar o QDMIC 1110 Simbra, resta uma navegação, vou ir na proa de Tuna. Corvando à direita, proa 235, com 100 de Simbra, continua na descida, senhor, ao cruzar 100, voa a Duna. Afirmativo, 5362, desça para 3000 pés, quer negar 10, 105. 3362. American Lines 239, descend to 2000 feet, to an age 1015. Cleared ILS X-ray final approach procedure. Report established on localizer course. 2000 feet on 1015, report established for ILS X-ray American 239. Romeu November, solo 05, informa o pátio. Tente autorizado backtrack, a parte livrando. Papapá, Serra, Golf, Foxtrot, reduz a velocidade para 210 nós. Corri à esquerda na proa 215. Esquerda 215, 35362. Continua limitado por 100 Simbra. Agora novo limite, QDMIC 100 Simbra. Desça para 2000 pés, QNH 10105. 2000 Simbra, 35362. Meia 312, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10015, autorizado a chegada à mare. Meia 312, inicialmente mantém o perfil da chegada. Papapá, Sierra, Golf, Foxtrot. Preparação para sequenciamento, curva à direita na proa 240. Limite da proa QDMIC 1100 Simbra. O Sierra Golf Foxtrot desça para 3 mil pés, que é negar 1-0 na cima. 5362, curva à esquerda na proa 175. Intercostado, a mensagem para o 5362. 5362, curva à esquerda na proa 175. Esquerda 175, 5362. American 239, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, bom dia, American 239. Bom dia. Tower American 239, bom dia, Alex 10. Bom dia, American 239er, report auto marker. 239er. Está livre ingresso, o Mike Eco Delta, reporte 144. Para o curso localizador, curva à esquerda na proa 150, nesta proa intercepta, reporte estabilizado. Esquerda 150 nessa proa intercept, reportará loca estabilizado 5362. Plano pro centro, e a gente gostaria que você desse mais uma olhadinha, ver se já recebeu. Sim, vamos verificar 6211. Obrigado. Foxtrot, curve à esquerda na proa 190. Esquerda 190, vou falar. Dan 3304, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10015, autorizado a chegada bom. Check. 190 degrees with 10 knots. Salve Salvador, Mike Yankee Uniform, informando o término de reboque na posição gate número 2. Thanks, Mike Yankee Uniform. Ok, grato e bom dia. Desça para 2 mil pés, QNH 10015. Na 2015, qual foto? Utilizador TRIP 5362. TRIP 5362, complete a aproximação, chame a torre em 118.95. 118.95, TRIP 5362. Can 239er on the ground at 12, vacate to the right, call ground 121.9er. Okay, right, vacate and 21.9, again, 239. 7 Juliette, estamos 1, um, aguarde cópia, por gentileza. Bom dia, 5362, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-9-0 graus, cono 0-9, altímetro no 0 no 5. Já travado, 5362. Chama quem chamou, Paulo? Estamos no pronto, cópia. Autorizado ir no nível 100, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo, após direto. Transponder é 5057, o controle em 120.8. O plano é Yankee até 180 milhas de Salvador, após prossegue visual. Chanel 6312, desce para 2000 pés, QNH 10 no 5, livre da restrição de altitude em TAP. Tem que ter restante para 2000, com ajuste no 095, chamamento 3102. Ele é de Tango Zulu, cotejamento correto, pode pronto para o pushback acionamento. Então, Juliette, Papai Romeu, controle de Salvador. Sim. Juliette, Papai Romeu, apresentou o plano de voo, né? Yes. Então, o nível... Onde está? Salvador, o Chanel 6211 novamente. 6211, prossiga. A senhorita teve a oportunidade de confirmar se já recebeu nosso plano de voo? Negativo, estamos em coordenação com o centro. Ok, muito obrigado, não se escuta. Assim que tivermos o seu plano, chamaremos. Só um minuto, por gentileza. Ok, muito obrigado. 6211 ainda na escuta? Primativo, na escuta. Nós confirmamos aqui com o centro não consta nenhuma formação desse plano para as 11h35, somente o 20927. Oi, Salvador, muito bom dia, papapapá, Sierra Golf Foxtrot, está no curso localizador, tem seu campo à vista. Bom dia, Sierra Golf Foxtrot, é parte externo. Conta no externo, Golf Foxtrot. Mike, com Delta, frequência livre. 362, solo aos 1 no 6, livre à direita, solo 121, decimal 9. Vem na direita, solo 121, decimal 9, 5362. 5362, livrando. Passando externo, Thiago Fox. Olá, o 35362. 35362, táxi via Alfa Kilo até o PAD 3, posição 06. Alfa Kilo, PAD 3, 06. atendimento, Xanã 6312. Afirmativo, Xanã 6312, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Informo tráfego em posição de 3 horas 4.5 milhas sobre voo pairado na linha do litoral, mantendo 500 pés, uma opção 44. Não interferirá com a aproximação, Xanã 6312. Reporte estabilizado. Tente reportar a entrada estabilizada no ILS 6312. Qual o horário do seu plano? O nono 32. Tente, quando constar seu plano no sistema, chamaremos novamente, prepara a saída da Euleda Motiva. Da Euleda Motiva, no 903, obrigado. Romeu tem condições de cruzar o eixo do ILS X-Ray 2 milhas afastado do marcador? Fox, solo 19, livre à direita, solo 121, decimal 9. Deixa complete a aproximação, chama tua em 118, decimal 9. 118.95, confirma? Afirmativo, 118.95. Tente, boa. Trote, taxi via Alfa, confirma parte 3? Para o HDR, tá? Gente, Alfa Juliette contorna o pátio principal. Na Taxi Lima, chama o solo novamente. Alfa Juliette contorna o pátio na Lima, retorna. 1-2. Afirmativo, tá 3304, desce via para 2000 pés. Quem negar 1-0-1-5. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 ali, ILS, tomará no final, 3304. É, o Foxtrot é autorizado Lima Mike Quebec. Na Quebec chama novamente. Papá Mike Juliette Romeu, informa que perdi o modo Charlie. Romeu, eu não recebo o modo Charlie. Chuné 6312, solo 122, livre à direita, solo 121, decimal 9. Lembrando, a última de 10, é 1219, boa. Siga Mike Eco Delta. Reporte alterno. Alô, bom dia, Chanel 6312, Bruna, 6212, táxi via Alfa Juliette até o gate 09, no través 08, siga a viatura Follow Me até o 09. Sente, Alfa Juliette até o gate 09, no 08, vai seguir o Follow, Chanel 6312. Salvador, passarela 2223, bom dia, informação Fox. A aeronave que chamou o sol. Terra Golf Foxtrot, autorizado cruzamento da 1735 até o 45. Salvador, bom dia, passarela 2223, informação Fox. Passarela 2223, informação Fox, confere, aguarde um minuto, cópia. Salvador, da 3179, informação Fox, autorização para Guarulhos. Da 3179, informação Fox, confere. Número 2 para a cópia, aguarde. Guardão para 3179. Solo, gol 9083. Afirma para o Paulo. É o gol 9083. Gol 9083, prossiga. Já teria nossa autorização, está completamente pronto. Negativo, senhor. O seu plano ainda não consta no nosso sistema, estamos em coordenação com a sala IS. Aguarde por gentileza. Tudo bem. É tipo pau meu. Desce para 2.500. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Passarela 2223, autorizado, Vitória da Conquista, nível 1180. Decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor Elefa. Após Elefa, segue direto, Opuor, direto, Vitória da Conquista. Respondem 5060, controle em 120, decimal 8. Autorizado 180, Vitória da Conquista. No perfil da ABOR, pressão Elefa, decolando da 1-0 com a primeira direita. Após Elefa, OPO, 5060 nosso transponder, vai chamar controle 1208, passarela 2223. Após Elefa, direto OPO, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu. OPO, chamativo. Passarela 2223, cotejamento correto, após pronto para o pushback acionamento. Estará pronto, push 2223. Data, sessão 1-60, 35217. Muito obrigado. 3304 ILS, pista 90. Tá, 3304, complete aproximação, chame tô em 118 decimal 95. 1-8-95, 3304. Nível 400, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. A primeira aerovia que intercepta o peso 1-0. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5126, controle em 120, decimal 8. Ventuno, nave 0 graus com 99, altímetro no 0, no 5. Sexta, 3304. Da Motiva, após intercepta o peso 1-0, conforme a rota. Transponder 5126, o controle Salvador 1208, gol 9083, está pronto para o pushback acionamento no portão 6. Então 9083, aguarde para o pushback acionamento. Aguardando. Então 3179, pronto, cópia. 3179, pronto, cópia. 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, decolada 10 com primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitoral. Transponder 5196. Primeira aerovia que intercepta eu preso 10, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 340, conforme o plano, primeiro avião Pesulu 10, decola da 10, curva direita, da Eulia de Motiva, transporte 5116, controle 208, patrulha 179. Patrulha 179, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reporte push acionamento, patrulha 3179. 19083 em coordenação, que pistola, reporte ataque. 083 na escuta do Sol? Na escuta. Em coordenação com a equipe do Sol, reporta ataque. Reportar ataque, 903. Sol Salvador, novamente bom dia, Oceanário 6225, centro da Foxtrot 340, Brasília. 6225, informação Fox, confere, aguarde um minuto para a cópia. Aguarda, 6225. Salve, Chanel 62 em ordem. Número 1 número 2 para a Copa Guard. 9-3-2-4. Salvador, 3304, táxi de Alfa, reportante da Juliette. De Alfa, reportante da Juliette, 3304. Para posicionamento, passarela 2223. Passarela 2223, em coordenação, que se pede só um reporte a táxi. Deve reportar na táxi 2223. 6211, na escuta. Prossiga, na escuta, 6211. Pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. 6219 autorizado, Galeão, nível 380. Decola da 10 com primeira curva à direita na saída da Leda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitoral. A primeira aerovia pesou 10 após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder é 5500, controle 1120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 380, rota proposta plano do voo. Segue o perfil da saída Arbor, depois Motiva e, perdão, a saída é Adael, Leda, Motiva, decolando da pista 10. O transponder 5500 e o controle no 208, a Chanel 6219. 6219, não confirma somente o nível copiado? 380. Sente que o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar o Chanel 6219. Ativou 906, tem 71, alterna Guarulhos, 3:34. Ativou 9083, táxi via parte 1 no Índio, no ponto de espera torre, em 1,19,95, altímetro 1,0,15. Até o ponto de espera, via parte Índio, no 9083, de lá chama torre 18,95, obrigado. 9304, na escuta? Na escuta. Após a passagem do Boeing 737 da Gol taxiando até o ponto de espera, ingressa via Juliette para o gate 04. Após o Boeing 737 Juliette para o gate 04, o TAR 3304. 15. Para 4.1095, confirme o número de pouso da gente. Número 1. Autoriza pelo então? 225, pronto, cópia. Pronto, cópia, né? 225. 225 autorizado, Brasília, nível 320. Decola da 10 com primeira curva à direita na saída Arbor LF. Primeira aerovia que intercepta é o Peso 17. Transponder é 5121. Controle em 120, decimal 8. 320, Brasília. Decola da 10 com curva à direita. Perfil da Arbor LF. Autorizou 17 até a prima. Transponder 5121. Controle em 208. Acionário 6225. É 225, confirma somente o nível copiado? 320. Tente o cotejamento correto, aposte foto para o pushback acionamento. Reportará no 01, é 225. Tango Zulu, acionamento por ponto e risco, aguarda para prosseguir o táxi. O 5217, caso de falha de comunicações, ao cruzar o QD Mike 100 Simba, reassuma a navegação, desça para 2000 pés, vou indo na proa de Duna, intercepte o procedimento ILS X-Ray, complete a aproximação, chame a torre, 11895. Gente, caso de falha QD Mike 100, 100, é a proa, intercepta o ILS X-Ray, aí chamando a torre 1895. Juliette Romeu, prossiga. Vem autorizado, táxi até o ponto de espera via Pat 1 no Índia, ponto de espera do em 118, decimal 95, altimetro 10, 95. Coro pronto, 18-95, 2-2-3, com 10, 95 no ajuste. Tá 3. Índia, November Alpha, pronto, cópia. November Alpha, autorizado Salvador para Salvador, no decola da ONU site com curva à esquerda no corredor forte, afastando 2-0 milhas, mantendo restrições de 1 mil pés no corredor forte. Transponder 01-71, não controle 1-20-8. November Alpha, protegimento correto, reporte correção, confirme que o seu abordo. Tinha November Alpha para acionamento e táxi, chama a torre 118.95, altímetro 1095. 208, obrigado, bom dia. 6211. 6211, modifico o transponder para 5137. Mudando o transponder 5137, a chaneia 6211, mantendo posição aguardando por funcionamento. Gente, 6211, aguarde mais um instante, por gentileza. 79, posicionamento, posição 3. Net, estamos um Zulu pronto para o táxi, confirma? 3179, ponto para o PUSH. 31790, número 2 no setor, aguarde. Xané 6211 em coordenação com a equipe de solo, reporta para o táxi. Autorizado em coordenação com a equipe de solo, vai reportar táxi para o Xané 6211. São 3179, confirma a posição no o gate no patio principal, é o 2? 3, são 3179. Sim, te aguardo, por gentileza. Aguardando, 3179. Vento 90 graus, cono 0 nato. Clínica, cola 216. November Alpha, altímetro no 0 no 5, livre taxa para o ingresso. Tango Zulu, aguarde, por gentileza. 3179, inicia de imediato, pushback. Afirmativo, são 3179. Sente o coronel, com a equipe de solo, reporta táxi. Já pro táxi, são 3179. Iniciando o passageiro 2223. Gente. Estamos com autorizado o táxi via parte 3, Ivo, reporta na taxiway Delta. 2000-0-5, 3-5-2-1-7. Alfa-Bravo, Chanel 6225 no 01 para puxa estacionamento. 6225 número 2, receptor, aguarde. Aguarda, 6225. Juliette, São Gugu, confirma informações de táxi, POB em autonomia. Tem aqui, o táxi está ocupado a bordo do táxi de autonomia ou alternação 1? Cliente, Juliette, São Gugu, é poste da intersecção Delta. Contra a Delta, São Gugu. Controle Salvador, bom dia, passarido 2223. Passarido 2223, contato radar na decolagem, sul para nível 180, saída Árvore. Gente, 180, saída na Árvore, passarido 2223. O 2223 está presente, vou ir na proa de Árvore. A proa de Árvore está presente. Salvador, 35217, completamente visual no setor, autoriza encortar? Trip 5217, aguarde vetor final para interceptar o curso do localizador, gente. Ok, muito obrigado. Confirma o POB autonomia? 104, 3 horas e 50. 6211, aguarde para prosseguir o táxi, seguirá frente a 2321, no ponto de espera chama a torre em 18, decimal 95, altímetro 10, 15, táxi via parte 1, Indy, seguindo a frente a Airbus. Chanel 6219, segue o 321 na frente, e aí Alfa monitora 1895, só 6219. Teste Tango na taxa em Delta, chama o sol em. Chama Tom em 18, decimal 95, altímetro 10, 15. 80 graus com 9, né? 200, limite permanece, uma centena, que demais? Afirmativo, limite permanece. Ok, pode prosseguir na descida? Afirmativo. Para? 2 mil pés, como autorizado. Ok, 2 mil pés, muito obrigado. Alamo 60, 9083. 9083, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, até a 133325. 25, 133325, obrigado. Já copia. 31179, vamos passar de Cena Galeão, 4 horas, POD 145. Confirma somente a alternativa? Galeão. Sim, taxi via Índia, ponto de espera 2 em 18, decimal 95, altímetro 0095. 1895, ponto de espera 2379. Temos o Lu decolado aos 4-2, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, vai chamar Temos o Lu, obrigado amigo, tenha um dia. Controle, bom dia, Juliette, Temos o Lu decolou, saí da Momo, na sua escuta. Juliette, Temos o Lu, contato radar na decolagem, subo para nível 100, saí da Momo. 100, vai cumprir a restrição da saída Momo, o Temos o Lu. Oi Salvador, muito bom dia, o Trip 5217. Sim, Kift 5217, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardado. Oi Salvador, está 379, ponte de espera pronto. Tá 379, mantenha o ponto de espera. Uma uma tripulante perto da 3139. É, pois a companhia sua retaguarda em coordenação com a equipe de Paulo, reporta para o táxi. Acordo com a Zero 2 da companhia retaguarda, coordena com o Saulo, Oceanar 6225. Equipe 5324, não se cobre. O Dalto está na cota. 5324, autorizado Maceió, nível 1990, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Transfundo em 5122 e o controle em 1-20-8. 4 era via Golf 677. Confirma o transponder também, por favor. 5122-5384. Autorizado 190, decolando 10, primeira curva à esquerda, Puca Caju, Golf 677, 5122-1220-8-5324. Tipo 5384, Puca Jamo, após Jamo, Caju. Puca Jamo, Caju. 5384, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Passará com o seu. P5217, poderia confirmar o vento? 190 com 11. Muito obrigado. Xanea 629, ponto de espera, pista 10 pronto. A gente mantém o ponto de espera como número 2, 6219. Mantendo, 62. Xanea 311, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 1015, autorizado a chegada a bordo. 3179, ali mantém 10. Ali mantém 10, tá 379. Mantém a posição alinhada do Índia November Alpha. 5217, solo 46, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, 59, obrigado. P5324 para push acionamento. P5384, aguarda para pushback acionamento. Aguarda para pushback acionamento. Solo trip 5217, livrou nas suas escolhas. 5217, taxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, Pátio 3, 04, posição trip 5217. É 2-1-1, ali mantém 1-0. Autorizado a alinhar e manter a pista no 0, chama 6-2-1-1. Índia November Alpha, condições após decolagem, curva esquerda, livrar o campo de imediato. Gente, livre decolar da 1-7, vento 1-8-0 graus, com 1-0 nosso. Tem 384 em coordenação com a equipe de sol, reporta o táxi. 5384, está autorizado a iniciar o pushback de acionamento? Afirma em coordenação com a equipe de sol, reporta para o táxi. Passar ataque, 384. Funcionário 6225 para táxi com 7320, Goiânia. Confirma a alternativa? Goiânia. Gente, 3 horas e 51, confirmando? 3 e 10. Gente, 3 e 10, autorizado o táxi via pátio 1, correção via Índia, no ponto de espera chamado em 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0 no 5. No campo, vai reportar livrando. Céu. 340 da EL, 3179. Passarelo 2223, aguarde coordenação. Ok, muito obrigado. 120, decimal 8, bom voo. 1208, controle, bom trabalho. Controle, o Juliette Sangru, agora 10 milhas afastado, está em condições visuais, solicita mudar de regras visuais, nível 105 para IRC, chamando de pouso IRC 1302, Juliette Sangru. Aeronave que cruzou o campo, vai seguir via litoral norte, sem interferir, livre decolar down no zero, vento 180 graus, com no zero nosso. Autorizado decolagem, sistema 0, 6, 6, 2, 1. 1149. Subo para nível 105. Positivo, rádio alto de saída ideal, 317, vai atender para 105, Juliette, estamos ouvindo. Salvador, bom dia, Xenar 62, 25.0 no 0. Bom dia, Xenar 6225, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 6225. Alterna Recife. Gente, alternando Recife, confirma o POB27. Confirmo. Gente, táxi via parte 1 no Índio, no ponto de espera chama em 1, no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 5. Táxi via parte Índia, ponto de espera, torre 1, 8, decimal 9, 5, bom dia. Salvador, muito bom dia, seu Papá Romeu, Índia 9 Doral, fazer coluna pista 197 no corredor forte, a 1 no meu pé. Papá Romeu, Índia 9 Doral, para controle de Salvador, mantém-se sob condições visuais, a 1 no mil pés, QNH 10, 15. Mantendo condições visuais, a 1 no meu pés no corredor forte, com 1015 no altímetro, Índia 9 Doral. Xenar 6312, informação Foxtrot, confere. Só mais de um minuto para cópia. Sente na pescoça. Página, estou para nível 380, saída da EL. Subindo ao nível 380 na saída da EL, Xenar 6312. Afirmo, prossiga, 6312. Pronto para cópia? Afirmo. 6312 autorizado, Recife, nível 350. Decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Aerovia Upper Whisky 58, transponder 5142 e o controle em 120, decimal 8.